muitas coisas penetrando na igreja. Jesus Cristo não deseja, por isso manda falar. Não me importo se alguém ficar zangado, o importante é o recado que ele manda entregar. Uma das coisas é a política nos púlpitos, homens ímpios e corruptos ocupando o altar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, tais como fariseus estão brincando de pastor. E o trabalho não estão levando a sério, pensam que o ministério é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a igreja está esfriando e quem sofre é o Senhor. O inimigo tem lançado seus modelos, hoje o corte de cabelos nas irmãs já é normal. Televisão é doutrina ultrapassada, dizem que está liberada, assistir já não faz mal. E quando falo, dizem que sou um quadrado, sou cantor ultrapassado, sem futuro afinal. Modas estranhas e pinturas esquisitas que o diabo acha bonitas na igreja estão entrando. E os responsáveis do combate desse mal, muitos dormem, afinal não estão mais exortando. Naquele dia que eles vão dizer, ante o rei irão tremer, amargamente chorando. Se Jesus Cristo não tiver pena de nós e calar a sua voz e mandar aprovação, mais da metade vai negar a sua fé. Muitos crentes vão até blasfemar da salvação. Porém aqueles que guardarem deste mundo vão sentir gozo profundo na gloriosa Sião.